Cumprimentar o Sérgio e o Rafael, que representam o SPU, Serviço de Patrimônio da União. Sem o apoio da União, nós não estaríamos realizando este ato hoje. É, não é porque eu tenho uma vinculação partidária, mas é o governo operário, é o governo Lula, que não teve, quando criança, uma casa própria, mas se preocupou de garantir a casa própria para milhões e milhões de brasileiros desse país. Cumprimentar os nossos vereadores, vereadora da nossa Câmara Municipal, a Neida Peruzzi, a única mulher que representa as mulheres na Câmara Municipal. Cumprimentar o Agueildo, conhecido como Dinho, nosso vereador também da cidade, e muito especialmente o vereador do bairro da Vila São José, que é uma pessoa conhecida de toda a comunidade, uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que dedica, sempre dedicou parte da sua vida a ajudar a sua própria comunidade com muito carinho, com muita dedicação. Cumprimentar, merece mais aplausos. Cumprimentar o presidente da Sociedade de Melhoramento, José Fernandes, que todos conhecem como Nenê, o Nenê Naldinho e todos os representantes da Sociedade de Melhoramentos, porque, bom, primeiro eu queria dizer que eles são muito chatos, viu, gente? Os representantes da Sociedade de Melhoramentos aqui da Vila São José, junto com o nosso vereador, cobra de noite, noite e dia que tem que melhorar o bairro, que tem que cortar um mato, que tem que arrumar, que tem que colocar ventilador no poço, que tem que isso, que tem que aquilo. Portanto, eu gostaria de dizer que vocês estão muito bem representados aqui na Vila São José. Porque todos sabem que não se ganha salário para representar numa sociedade de melhoramentos, mas eles vão nas atividades, participam das sessões, junto com o vereador, faz as reivindicações para o bairro, são insistentes e são tão insistentes que, vejam, o Júnior já anunciou, o primeiro bairro de toda Cubatão que vai receber um campo de futebol iluminado com grama sintética, futebol society, o primeiro da Baixada Santista, não tem nem outro, é a Vila São José. É o primeiro bairro. E olha, como eu não gosto de ficar, porque todo mundo, o pessoal não confia muito nos políticos não, né? Porque é um tal de enrolar, né? Enrolation, né? E assim, não é para 2020. Este vai ser o primeiro campo de futebol na vila, localizada aqui do lado, na Vila São José. E vocês, nós juntos, vamos inaugurar neste ano de 2010. Será o ano de 2010. Pode anotar que vai ser o ano de 2010. Mas não pensa que nós imaginamos só em quem joga futebol. Nós pensamos nos idosos, no pessoal da terceira idade. E junto vai ter a Academia do Idoso, também nesse local, construída pelo município. Vai ter o Teatro de Arena, playground, pista de skate, porque a molecada adora pistinha de skate. E todo mundo cobra, prefeita, eu quero uma pista de skate. Ela está batendo palma, você gosta? Vai ter uma pista de skate. Essa menina vai ser futura vereadora, prefeita nessa cidade. Aquela baixinha ali, viu? Olhem bem para ela. Nesta praça nós vamos ter espelho d'água, que vai ser bonito. Eu posso dizer que eu quero um espelho d'água, porque eu nasci em Cubatão, e apesar de muitos gostarem de falar coisas que não são verdadeiras, eu nasci Cubatão, sou filha de cubatenses, neta de cubatenses, bisneta de cubatenses, tataraneta de cubatenses. Minhas raízes aqui são profundas, eu amo essa cidade e moro em Cubatão. E desafio quem diz que eu moro em Santos, no Guarujá, dá um endereço. Se tiver verdade, no mesmo bairro que moro desde os 7 anos de idade. E quando tinha até 7 anos de idade, meu pai, seu Vicente, dona Darcy, minha mãe, que é a presidente do fundo, que graças a Deus está viva ainda hoje, o lugar que nós tínhamos para visitar era a Praça Princesa Isabel, e ali tinha uma fonte luminosa, e aquela água colorida subia, e aqui, nós íamos visitar aquela noite, era uma alegria, era um passeio, as crianças adoravam. E eu, quando criança, eu achava que a água que era colorida, né? Com o tempo é que a gente vai percebendo que não é a água que é colorida, que é a iluminação e o feixe de luz que ilumina e a água parece jorrar colorida. E aquilo nunca saiu da minha memória. Então, eu vejo aquilo com muita alegria. Portanto, em todas as praças que eu estou pedindo para que sejam reformadas na cidade, gente, bota um espelho d'água. Uma que vai ter um espelho d'água lindo, maravilhoso, vai ser o Parque Anilinas. Vai ter um espelho d'água maravilhoso, amplo, no Parque Anilinas. Bom, mas voltando para este momento muito especial, que é um momento muito especial, como disse o Wagner Moura, qual é o grande sonho de todo pai, de toda mãe, de toda família? Eu tenho um lar. Eu tenho um lar para acolher minha família, para que ninguém precise morar na rua, que fique sem teto porque amanhã não pôde pagar o aluguel ou porque foi despejado. O teto é o maior sentimento de cidadania que alguém pode ter. Eu tenho minha casinha. Não importa se a sua casinha é maior ou menor do que a outra. Ela tem o mesmo valor. Ela é o seu lar. Não importa o tamanho. É o seu lar. É o lugar em que você convive com a sua família, pais, filhos, irmãos, os demais parentes, os coleguinhas. É o lugar onde nós educamos nossos filhos. É o lugar onde nós acarinhamos. É o lugar onde nós choramos. Porque muitas vezes nós não choramos em público, mas vamos chorar na nossa casa, no nosso canto. É o lugar que a gente usa, muitas vezes, para se recolher das nossas tristezas. E é o lugar que nós queremos também levar alegria, quando nós sabemos, olha, arrumei um emprego, entrei na universidade, consegui passar de ano. É em casa que o filho chega gritando, mãe, passei de ano! Pai, passei de ano! Olha, tirei 10! É o lugar em que o pai fala, filho, consegui um emprego. A mãe diz, olha, consegui um emprego. Ou seja, o lar é o centro do nosso coração, do nosso acolhimento e significa cidadania. E quando eu entrei ali, me perguntaram assim, perfeita, mas de novo vai entregar papel para a gente, vai entregar um monte de papel. Eu nunca entreguei nenhum papel para vocês. Nós vamos entregar hoje 120 títulos de propriedade. Título que você vai ao cartório do município e lá você consegue retirar a sua escritura definitiva do seu imóvel. Nunca ninguém entregou isso, não. É a primeira vez. Desde 1999, tentam-se fazer essa justiça, né, com a população aqui da Vila São José e de outros bairros do município. Mas entregar um documento, como é que o município entregou um documento se a área não era do município? De quem que era a área? Da União. A área da União pertence a quem? Ao governo federal. Por isso que está aqui presente os representantes do SPU. Eles representam Serviço de Patrimônio da União. Eles representam aqui neste ato o governo Lula, o presidente da República. Portanto, eles representam o dono da área, que é a União, que é o governo federal. E a União teve que repassar a área para o município. Porque só quando o município é dono da área, o município pode repassar a área para os seus munícipes. E é isso que nós estamos fazendo hoje, entregando o título de propriedade com muita alegria, com muita satisfação para 120 famílias. O documento vocês vão receber ali E com esse documento vocês podem conseguir empréstimo na Caixa Econômica, vocês podem vender seus imóveis, se vocês quiserem, espero que não, porque essa cidade vai ser a cidade mais bela de toda a região da Baixada Santista. Mas vocês, às vezes, querem fazer mudar, a pessoa não consegue vender o imóvel por um preço justo, porque não tem a escritura do imóvel. E o pai fala, caramba, se um dia eu falecer, como é que fica minha velhinha, como é que fica meus filhos, porque não tem a propriedade do imóvel. Este sonho vocês realizam hoje e para mim, como prefeita da cidade, é uma alegria, uma satisfação compartilhar com vocês deste grande sonho. Um outro sonho que eu quero compartilhar com vocês assim que eu entrei. Desculpa se eu vou me estender só um pouquinho, mas eu preciso compartilhar esse momento. Quando eu entrei aqui, eu estudei em escola pública nesta cidade de Cubatão, porque como nasci aqui, estudei todos os anos. Quando eu era pequenininha, o muro da escola era baixinho. Depois, pula o muro, bola aula, aumenta o muro. Tá bolando aula, aumenta o muro. Vai, gente, eu fui adolescente. Aqui tem adolescente, cadê os meninos da Afrobanda? Alguém consegue me convencer de que muro vai evitar alguém de bolar aula? Não, isso é mentira. Ninguém deixa de morar, de bolar aula, porque o muro é alto. Ninguém deixa de praticar a violência, porque o muro é alto. E os muros das escolas foram subindo, gente. E a escola foi ficando mais violenta. Não é aumentando o muro que você diminui a violência. Porque pode olhar, hoje, com esse gradil, eu estou sentindo o ar fresco que está vindo aqui. A escola é menos abafada. Eu estou vendo a rua, o aluno enxerga o mundo. E o mundo enxerga que aqui tem criança, que aqui tem jovem, que aqui tem escola. E nós vamos mudar a cara de todas as escolas. As escolas de Cubatão não vão ter mais cara de presídio, não. Vocês vão poder assistir, às vezes, do lado de fora, os seus filhos jogando bola aqui dentro. Por que não? Qual é o problema? É isso que nós queremos. É uma escola que esteja inserida na comunidade, que faça parte da comunidade. E eu andei muito nas escolas. E nesse período que eu andei, a molecadinha falou, ô prefeito, está muito calor, tem que trocar o ventilador, colocar mais ventilador. As escolas estão sendo reformadas para receberem salas climatizadas. Não é ventilador, é ar-condicionado nas escolas de Cubatão. As escolas vão receber ar-condicionado. Sabe por quê, gente? Porque este governo, e me desculpa, eu não estou falando mal de governo nenhum, mas este governo não tem propina, não rouba e o dinheiro é para o povo. E o dinheiro de Cubatão dá para ter escola com ar-condicionado, com quadra coberta, dá para ter escola com elevador, porque nós estamos colocando elevador nas escolas para garantir a acessibilidade. E quero dizer que, até terminar o nosso mandato, porque eu tenho 4 anos para governar, e aí, Bila, eu não fico preocupada das pessoas cobrarem, não fez nada, não fez nada, é assim mesmo. Todo mundo cobra, não cobra? A gente lá em casa não se cobra, a gente cobra dos filhos, os filhos cobram da gente, o marido cobra da mulher, a mulher cobra do esposo. É assim, é da essência humana. E quando nós somos mulheres, eu sou prefeita mulher, a primeira prefeita mulher da cidade, com o apoio, o voto, o carinho e a confiança de vocês, não é fácil. Todo mundo quer ver a cidade mudando de uma hora para outra. Até eu queria fazer assim, tchim, pum, e ter uma cidade bela, uma cidade linda. Mas nós estamos construindo essa cidade bela, essa cidade linda. E o pessoal não fez nada. Na Vila São José, quem mora lá sabe que nós mudamos a iluminação, que nós fomos lá fazer reparos nas calçadas, que ficamos de voltar para recompor as calçadas, porque está caindo tudo. Vamos inaugurar esse campo, essa academia do idoso. Mandamos ventilador lá para as salas que estavam abafadas lá no Pampas, porque o pessoal da Sociedade de Melhoramentos, o vereador pediu. Fizemos a limpeza do canal, que há anos não fazia, o canal transbordava ali. E no ano de governo nós fizemos tudo isso. Mudamos o transporte do município de Cubatão. Hoje, dentro do ônibus, tem o cobrador, tem a cobradora. A maioria maioria são mulheres, são portadores de deficiência. Isso gerou emprego, sua segurança e a qualidade de vida. O ônibus é novo e tem acessibilidade. Isso não é mudança? Quem tem um tupete para tirar a empresa daqui? Nós tiramos o tupete e tiramos a empresa daqui. E tiramos sem nenhum ônus. Nenhum dos trabalhadores da Piracicabana foi demitido. Fizemos um diálogo, na conversa, na parceria. E temos uma empresa hoje com vários empregos que foram gerados para os munícipes da cidade. Hoje estamos contratando cerca de 300 pessoas para serem agentes da dengue, a maioria mulheres, para ganhar 800 ou 900 reais no município de Cubatão e dentro do próprio bairro. É a Vila São José que vai ter os agentes da dengue morando na Vila São José, que moram na Vila São José, na Ilha Caraguatá, na Vila dos Pescadores, no Casqueiro, no Costa e Silva. São mais de 300 vagas para as mulheres e nós vamos enfrentar com esse exército, derrotar a dengue nesse município. E se não der 300, nós vamos atacar 400, 500, porque nós vamos combater a dengue no município de Cubatão. Então tem muita coisa sendo feita sim, tem muita coisa mudando. E é por isso que eu estou de pé, gente. É por isso que eu continuo acreditando todos os dias que esta vai ser a mais bela cidade do município. Antes ninguém acreditava no PATE, não fazia inscrição no PATE, no posto de atendimento ao trabalhador, porque tinha que ter cartinha de vereador. Agora não é cartinha não, vai no PATE, faz a inscrição, que algum dia, numa hora, você menos espera, alguém vai te ligar, olha, tem um emprego aqui, vem que tem um emprego para você. E hoje está acontecendo isso. As pessoas diziam para mim assim, nunca pensei que um dia eu fosse chamada porque eu fiz o meu cadastro no PAT. E as pessoas estão se cadastrando no PAT e a cidade está mudando. E se vocês olharem, a 9 de abril já começou, mas a cidade inteira, nós vamos trocar mato por muda. Só que parece a cidade do Matagal, Matagal para cima, Matagal para baixo. É Matagal, é buraco. Imagina, e é escura. Então nós temos que trocar a iluminação. Já troquei no caminho da Ilha Caraguatá. Em vários pontos essas iluminações, nós estamos colocando iluminação mais forte. Cidade de luz, cidade de vida, cidade de fé, cidade de esperança, cidade abençoada por Deus, porque é isso que é Cubatão. Como disse a deputada, se o Brasil é o que é hoje, deve a Cubatão. Porque essa cidade é o coração. Tem uma artéria principal que se chama aorta. Nós somos essa aorta principal. Nós construímos. Cubatão constrói a riqueza do Brasil. E ao longo de anos, cheio de gente desempregada, cheio de gente morando em lugares indevidos. Essa história nós temos que mudar. E não pensa que a prefeita muda sozinha. Eu não mudo sozinha. A gente muda juntos. Eu convoco a comunidade. Eu ouço a comunidade, eu escuto as reclamações, tem gente que briga, que xinga. Xinga, mas, ah, ela é filha de não sei o quê, coitada da minha mãe. A minha mãe, todo dia eu rezo para a minha mãe, porque xingo, a coitada da minha mãe. E xingo, mas assim, as pessoas querem ver a mudança acontecer rápida. E nunca, nada é tão rápido quanto gostaríamos. Mas, gente, dá uma olhada, olha com carinho, vê o que foi feito em um ano e me diz se não é muito diferente. A 9 de abril, todinha, já está tudo cheia de graminha e mudas. E quando ficar colorida, sabe aquelas plantinhas coloridas, rosa, amarela? E fica lindo, gente. E nós vamos fazer isso na cidade inteirinha. E sabe quem vai ajudar? É aquela menininha ali atrás que disputou o Grêmio aqui, né? Como é que é o nome mesmo? A Alessandra, que está aquele tamanho pequenininha, na quinta série, disputou o Grêmio aqui na escola, quando eu dava aula, para disputar o Grêmio, fazendo várias reivindicações. Muitas dessas reivindicações estão no nosso programa de governo e serão atendidas. As crianças vão ajudar a mudar a cidade. Sabe por quê? Porque as crianças ensinam para a gente muito mais do que nós para elas. Sabe por quê? Porque criança tem pureza, criança tem um coração puro. E quando você pede ajuda, ela te ajuda. Quando você pede um abraço é verdadeiro. Quando você pede um carinho, o carinho é verdadeiro. E nós vamos mudar essa cidade, vamos cuidar dos nossos jardins. A cidade já está gerando emprego no comércio. com o nosso cartão do, cartão do servidor, tem uma faixa ali que está aqui, ó, é a única cidade do país que tem o cartão do servidor. Sabe o que, que é isto? Só pode comprar, R$500 o servidor só pode comprar no comércio de Cubatão. Pode ser parafuso, comida, sapato, pode pagar o advogado, aluguel, o que ele quiser, mas em Cubatão. Chega desse negócio de só vir ganhar dinheiro em Cubatão e vai gastar fora e a gente fica aqui nessa pobreza? Não. Vai ganhar dinheiro em Cubatão? Vai. Mas tem que gastar dinheiro em Cubatão, porque o nosso comércio tem que crescer, tem que gerar emprego. E nós estamos fazendo isso só no mês de janeiro, no mês de janeiro que tem 31 dias, nós geramos mais de um emprego por dia no comércio da cidade. E todo mundo sabe, eu trabalhei no comércio, trabalhei no supermercado com 13 anos de idade. É o primeiro emprego do jovem. Ele vai trabalhar de balconista, numa padaria. É o primeiro emprego, a primeira oportunidade. É o que a gente quer para as nossas crianças, né? Que elas tenham lugar para brincar, lugar para ser feliz, porque é só assim que a gente vai realmente oferecer um mundo melhor e combater as drogas. Nós não vamos combater as drogas matando quem usa droga, não. Nós temos que cuidar dos nossos jovens e nunca desistir deles. Mesmo que eles estejam no caminho, está meio perdido, cata ele. Se ele é seu filho, ele é seu filho. Traz seu filho. Se ele é seu amigo, se ele é seu vizinho, ajuda, porque nós podemos recuperar. Nós não podemos perder os nossos jovens. E a responsabilidade do que acontece hoje, ela é nossa também. Vamos, em vez de odiá-los, de desprezá-los, de chutá-los, de xingá-los, um abraço, um aperto de mão, um carinho, mexe muito mais do que xingar e expulsar. Nós conseguimos colocar pessoas no mercado de trabalho aqui no município de Cubatão que tinha cumprido pena, que foi preso, e as empresas não queriam admitir. Nossa secretária da indústria foi pessoalmente cuidar do caso, o Benito. Acompanhamos esses jovens. Se ninguém der oportunidade, o que, que vai virar da vida deles? Vai fazer o quê? Vai ter que ir para o crime mesmo, não vai? Nós temos que cuidar deles. E cuidar significa não desistir. E não dá para desistir de Cubatão, não dá para desistir da nossa cidade bela, desta cidade que tem tanta riqueza. Tem muita coisa para fazer. Eu sei disto. Eu tenho consciência disso e tenho certeza de que muita coisa que a gente já fez, muitos nem sequer sabem que nós fizemos e que não tem, às vezes, acesso, comunicação. Por isso, aproveitei esse momento, desculpem por ter me estendido um pouco por isso, mas quero dizer que tenho compromisso com a cidade, continuo assim, com muito orgulho de poder governar essa cidade, tenho orgulho do povo da nossa cidade, do carinho, da confiança que a população tem depositado nesse governo. E peço a vocês, tenham paciência e confiem. Nós somos eleitos para 4 anos, nós não temos nem a metade do nosso governo, já mudamos muitas coisas. E, para finalizar, dizer o seguinte para os jovens. Todas as escolas, até eu já falei isso, do notebook já falei? Todas as escolas, e eu pedi para as crianças, vamos parar de riscar. Você vê a escola João Amaro, ela é muito bem cuidada. A equipe aqui cuida, acho que tem uma equipe zelosa, a escola, olha como está bonitinha. Nem todas são assim. Tem escola que o pessoal risca, quebra o banheiro, tira a torneira. Nós precisamos economizar dinheiro. Sabe por quê? Porque a prefeita de vocês não é mentirosa e ela tem que cumprir uma promessa. Uma promessa que eu fiz na minha casa, na minha cama, no meu leito, durante a minha oração antes de dormir. E não escrevi no plano de governo, não, mas quero compartilhar com vocês. Em cada mesa de cada jovem, os 22 mil alunos que nós temos no município de Cubatão, quando o nosso governo terminar, todas as escolas, já vamos começar esse ano, cada aluno vai ter um notebook, vai ter um computador dele, para na mesa dele ele conhecer o mundo. Nós estamos na era da informatização. E isto é promessa, eu nunca prometi nada. Eu sempre prometi compromisso fidelidade, seriedade, não a corrupção, mas isso eu estou prometendo. Cada criança vai ter o seu computador. Bom, enfim, agora vamos terminar, mas eu queria, antes de tudo, dizer, olha o que é a vida. É uma passagem. E a gente tem que fazer o melhor que pode em cada dia da nossa vida. Tem dia que a gente está um bagaço, chateado, triste, quer chutar o balde. Mas se a gente parar e pensar, a vida é uma bênção. E aí você tenta se tranquilizar para viver mais um dia feliz.